andrecidismoral.com.br. Paredão treme terra, bora caminhão tenebroso, carreta James Aguiar. Alô, paredão WP, carreta do Mamute. Bora banir o paredão. Alô, Guto do Golfe, paredinha de ouro. Paredão tropa de elite. Bora paredão mania. Todo mundo do paredão, solta a pegadeira e vi. Vai DJ Michael Jonathan, conquista CDs, cobra CDs, alô biju do cavaco. E quando eu passo de carrão e as novinhas gostam, só porque eu tenho dinheiro, sou um playboyzinho da hora. Elas viajam na pegada aí no meu carrão. E o DJ solta a brigadeira e vem assim, e gosta de gasolina. Vai! E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Vai, mamãe! E ela gosta de gasolina. Só do pontinho que estoura no paredão. Vai, minha galera do bloco Chapadaça, minha galera de Paratinga. Bora, Marivaldo CDs. Alô, Além de Marcedes. Vem, vem! E quando eu ligo meu paredão, e as novinhas ficam loucas na pegada do patrão, e elas piram pra entrar no meu carrão. E o DJ solta a brigadeira e vem fazendo assim. E gosta de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Mas ela gosta de gasolina. Vem com a melhor brigadeira do Brasil, vem! André Civis, o mural de Irico Ana. E essa é a turma da brigadeira aí. Bora, Brand CDs, OGR CDs, Black CDs, Detona CDs.